Raivinhas HQ Fan, eu fico puto quando uma menina me pergunta qual é o sentido da vida e eu dou a mesma resposta do Alexandre Frota e ela não gosta. Pra que perguntou, porra? Cara, essa semana eu não tenho puto porque eu consegui vender um item no Steam a R$60. Então, por um chapéuzinho de um jogo, eu ganhei R$60 e foda-se o mundo. Me empreste. Fico puto quando ninguém, quase ninguém, vem gravar o podcast. Porra. É, o Pito tá aí também, mas ele não vai falar nada, porque a internet dele tá uma bosta. Depois das nossas raivinhas HQ Fan, está no ar mais um podcast HQ Fan. Eu sou o Todd e hoje comigo temos o Madruga Jackson. Opa! É o cofre do Ultra. I have no strings, I'm free. E só de zoação temos o Richard Pinto. Obrigado, Richard. O podcast de hoje, crianças, será um podcast emergencial, que nós não temos muitas ideias criativas nesse momento. Então vamos falar do básico, que foi o trailer dos Vingadores 2, do filme Vingadores 2, que saiu essa semana. E vamos discutir um pouco sobre as cenas que foram apresentadas e até as que não foram apresentadas, aquela velha cagação de regra. Então é isso aí, vamos começar logo com o Madruga Jackson, hoje você assistiu o trailer completo? Sim, assisti e tô revendo aqui agora. Então, qual foi as suas primeiras impressões assistindo o trailer e reassistindo nesse momento? Ah, cara, eu queria só ver o Massa Velho. Eu tava cagando pra tudo desde que eu vi uma imagem que ficava mostrando assim os esquemazinhos dos personagens, como é que ia ser. Oi. Aí, Oi. Oi, é da Telerj? Eu vi medo. Muito mal. Não, totalmente robotizado e lento. Continua aí, Madruga. Cara, até me perdi. Ah, lembrei. Aí nessa foto eles mostravam a parada, os esquemas todos, como é que ia ser os esboços dos personagens. Aí o Visão tava lá, como sempre, preto e escuro. E tinha a Hulkbuster, cara. Ela tava escura, mas só que a silhueta dela tava gigante, parecia um tanque de guerra. Eu falei, caralho, isso vai ser muito foda. Isso vai ser muito massa velho. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz? Boa noite, gente. Esse DVD aí tá foda, viu? Porra, tá bom. Ai, obrigado, Madruga. Cofre do Ultra, fala aí suas impressões sobre o trailer. Enquanto eu procuro aqui, o que mais vou perguntar. Diz aí. Que nem o Madruga falou, o Massa Velho tá reimperando a solta no trailer e isso é muito bom. Também, mas apareceu lá o Mercúrio, a Feiticeira, já em ação, não só naquela... Mas dá um pitequinho que deve ser os poderes dele no filme. Eu só achei estranho não aparecer o Barão, o Von Strucker. Ou não sei se aparecer e eu não percebi. Mas de resto, o trailer ficou muito foda. Assim, uma coisa positiva também, vocês não achavam que, apesar que esse trailer, né, Homem de Ferro 3 tá aí pra provar, mas passou uma seriedade bem maior do que o primeiro filme, não é? Mais ou menos. Sim. Não é? Mostrou, sei lá, meio sombrio o trailer e, assim, só cenas de destruição. Não apareceu nada muito alegrinho como no Vingadores 1. Sim, esse é o famoso trailer que dá aquela sensação de que vai dar uma merda foda. Pois é. É, mas também aquele negócio trailer, né? Sim. Diga, cofre. Não, só concordei. Puta, mano. Puta. Não tem opinião própria. É foda. Maria, cara, só uma coisa que eu acabei de rever aqui no trailer, cara, eu achei estranho. Eles estão tentando fazer alguma ligação mesmo, né? Usar aquela ligação que teve rapidamente nos quadrinhos entre a Viúva Negra e o Hulk, que tem uma cena rapidinha, assim, como ela se aproximando do Hulk, eles fazendo aquela porra, tipo, Jane e Tarzan, um botando a mão, um fazendo a mão com o outro, assim, tipo, ó... se conhecendo, uma merda assim. É, eu acho que até eles tentaram até, assim, não sei se pensaram assim dessa forma, mas no 1 já meio que dava a entender assim, que a viúva e o Bruce Banner teriam até uma ligação a mais do que apenas, sei lá, no meio da batalha. Aqui, a viúva negra foi escalada pra chamar ele, né, pra iniciativa, e quando a primeira vez que ele se transforma, ela deixou, não, Banner, se acalme, eu prometo com a minha vida que eu vou cuidar de você. Sim, sim, aí até que ela que lida primeiro com o Hulk quando ele perde controle dentro do aeroporto aviões. Foi a mesma coisa que eu acabei de falar, o viado. Idiota! Não, cara, você falou com o Bruce Banner, eu tô falando com o Hulk mesmo. Porra! Pois é, então, na hora que ele tá se transformando, ela diz, pra ele não tentar, ela tentar segurar a transformação dele, ela diz, se acalme, Banner, eu juro pela minha vida que eu vou lhe proteger. Mas acaba não adiantando nada que ele se transforma do mesmo jeito. Ah, pra mim tinha sido antes, mas concordo, isso é muito bom. Say them a go get murder. Girl, them a bubble and a wine, so me glad say me in ya. Pela primeira vez eles vão ter coragem de botar o Hulk como vilão, né? Pelo menos uma parte do filme. Não, mas tem lá a porradaria da Hulkbuster com o Hulk, né? É, ou podem botar como a criançada gosta muito do Hulk, podem fazer tipo como o primeiro, ele está sendo controlado por alguém, não sei o quê, e por isso Homem de Ferro tá caindo na porrada com ele. É, porque também fica meio esquisito, porque no 1, assim, dá meio a entender que ele tem até um certo controle sobre o Hulk. Agora, aí no 2 já dizer que ele vai cair na porrada porque ele perdeu o controle totalmente, fica até meio esquisito. Hulk, smash. É, eu tô vendo aqui umas cenas, tem uma cena que o Thor, ele pega o Homem de Ferro pelo pescoço. Vocês viram essa cena? Sim. Ah, mas tem todo filme da Marvel. Não, mas agora sim, que tá assim, Homem de Ferro não, ele pega o Tony Stark, né? O Tony Stark tá com a roupa civil, e ele pega o Tony Stark como assim, colocando a culpa no Tony Stark da merda toda tá acontecendo. Sim, pode ser, pode ser essa aí uma das cenas que vai ligar a suposta Guerra Civil com essa Era de Ultron, vamos dizer assim. Porque como nos quadrinhos foi o Hank Pym que criou o Ultron, mas no universo do cinema não tem ainda, e vai ser o Tony Stark que vai criar, o Thor deve estar dando a prensa dele. Ô, porra, que merda é essa que tu fez, rapá? Porra, criando esse bicho aí, tá fudendo todo mundo, não sei o quê. Quer foder com todo mundo, quer foder com você. Eu acho que vai ser o seguinte, o Tony... Porque quando o Tron aparecer, eles meio vão ficar sem entender. Eu acho que vai ser a parte que o Tony vai confessar que a merda toda é culpa dele, e o Thor, como lá o Deus de Trovão, o Vicky, já nervoso, ele vai pegar o Tony Stark pelo pescoço e vai dizer, você fez a merda toda, resolva. Sim, pode ser. Nós somos o culpado. Porque se a gente for pensar que no final as armaduras foram destruídas e o final do Homem de Ferro 3 é o Stark começando tudo do zero. Verdade, ele pode ter sido a armadura que se revoltou, né? Sim, ele podia estar, sei lá, criando com uma parada mais avançada, uma inteligência artificial pra poder ajudar o controle das armaduras, e ela tomou consciência. E o Visão Madruga? Como você acha que o Visão vai aparecer no filme? Vai ser uma criação do Ultron mesmo? Ou dos Vingadores para combater o Ultron? Ah, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Cara, acho que vai ser... Acho que deve ser uma criação do Ultron, mas ele deve aparecer só no finalzinho, assim, do bagulho, do filme. Pra poder ser, sei lá, um grande gancho pro próximo. Aquele que vai resolver a parada, né? 15 minutos de fama? É, tipo assim, a diva chegando no final e apaga a luz. Tipo o Povo Aranha. Exato, só que não dentro do banheiro. Mas você acha o quê? Que vai ser a criação dos Vingadores? Não, do Ultron. Acho que vai ser alguma coisa do Ultron. Ah, então, acho que se for do Ultron, eu acho que ele não vai aparecer só no final, não. Porque aí não vai fazer muito sentido. O Ultron vai criar ele e já vai ser... já vai ter... Criar uma consciência boa do nada? Não, acho que vai ser, tipo assim, ele vai criar como se fosse a grande arma, o próximo passo, alguma merda sinistrona assim. Só que ele vai ficar autoconsciente e vai questionar os atos do criador dele. Que nem o Ultron mesmo fez, no caso. Tipo, uma dupla reviravolta, né, Madruga? Sim, sim. Seria maneiro assim, ele questiona o Ultron e questiona os Vingadores. Ele serviria tipo como um ponto central. Será que a Wanda Maximoff vai ter muita, como se diz, muita importância nessa indecisão, nessa decisão do Ultron? Não sei. Pois cara. É, pode usar, mas eu não sei qual a idade dela. Ela parece ser novinha, então sei lá. Você pegaria? Ah, claro. Claro. Você acabou de dizer que era novinha? Foi vergonhado. Ah, não sei, ó. Ela pode falar, eu pareço mais velha. A gente convence ela a falar assim, pareço mais velha. Ela pegava até as meninas do Madoka se deixassem. Pô, aquela peituda assim. Que eu me masturbo compulsivamente. Porra, eu não vi isso ainda, não. Eu tenho que ver essa merda. Cara, vocês aí, o que que acham que vai ser o Visão? Cê, diga, Cofre do Ultron, você acha o quê? Que vai ser uma transformação ou uma criação do Ultron mesmo? Ou vai ser a arma secreta de Vingadores pra combater o Ultron? Acho que talvez, tipo, eles tenham sido criados os dois ao mesmo tempo, porque já que o Ultron foi criado pelo Hank Pym, no caso, né? E também tinha consciência do Hank Pym, se não me engano, vocês podem confirmar ou me desmentir? Era com os padrões mentais do Magno. Do Magno, exatamente, é. Não, é o Visão. É o Visão que tem os padrões mentais do Magno. Sim, você tá falando de quê, filho da puta? Tô falando do Ultron. Que se não sei se eles vão querer introduzir o Magno, talvez, que nem fizeram com o esqueci o nome agora, do Ossos Cruzados, o Capitão América, deixar tipo assim, ó, aquele cara pode ser o Magno, um cara que gosta da Wanda, não sei o quê. E aí, que nem eles fizeram no Capitão América 2, aquele cara vai ser o Ossos Cruzados no futuro e tudo mais. Talvez eles possam introduzir o Magno, botar a consciência dele, mas não o Magno. Não, não, o Magno do não, Magno. Tomara não, o Magno não, caralho. Tomara que não façam isso. Magno é um bosta. Não. Ele consegue ser um bosta nas HQs, imagina o filme. É, ele é foda no Marvel Alliance. Viado. É. Mas eu digo assim, uma jogada desse estilo, sabe? Não introduzir diretamente algum personagem, botar algo assim, fulaninho, tentar, quer dizer, introduzir algum personagem pro futuro. Ah, tenha consciência de fulaninho de tal. Quem é fulaninho de tal aí, ele pode vir aparecer no filme futuro dos Vingadores, como o Magno, por exemplo, ou talvez a consciência do Capitão, não sei. Mas acho que devem ser criados ao mesmo tempo, o Tron e Visão. Então, teoricamente, seria os dois criação do Stark. É, mas tem que ser diferentes, no caso. Não, pra mim, eu acho que eles vão usar o Visão como a criação dos Vingadores, como a última arma, a arma secreta pra combater o Tron. Porque... Ou então pode ser o seguinte também, não ele criar o Visão diretamente. Ele, como tem uma cena aqui mesmo que mostra meu mundo de Ultron, né? Correndo atrás dos Vingadores. E o Visão ser um daqueles ali que criou consciência própria. Sim, pode ser. Pode ser, não é? É. Vocês viram essa cena que aparece um bocado de Ultron? Sim, escalando uma montanha, eu acho. Sim, esse monte de Ultron pode ser também porque a Wanda e o Pietro vão aparecer e eles estavam lá confinados pela Hydra. Então, deve ser quando o Ultron, ele se rebelou lá do Tony Stark, ele conseguiu fazer contato com a Hydra, aí em conjunto com a Hydra ele deve ter desenvolvido esses peões menores aí, e aí eles estão invadindo, tanto que parece que a Wanda e o Pietro estão lutando junto dele contra a SHIELD, contra os Vingadores, quer dizer. Acabei de ver a cena aqui do robô encontrando com a Wanda e o Pietro. Não sei se é o Tron, no caso. É, acho que é uma das cópias, mas apesar que é o seguinte, todas as cópias são ele, né, na verdade. Ou pode ser o Visão, quem sabe. Pode ser essa cópia que crie consciência, né? Sim. Que vai estar junto com a Feiticeira Escarlate, né? Que abundância, meu irmão! Nisso crie consciência, uma afeição a ela. Ou pode ser que ela bote consciência no robô, né, com os poderes dela. Sim, uma consciência e um pinto. Eu não tenho pinto, não sei se vocês sabem disso. Eu sou eunuco. Pois é, ela isso não precisa. Ela botou que o robô fez filho nela, né? Sim, e dessa vez ela podia botar, né? Ela podia aproveitar, já que vai botar consciência nele, bota um pinto pra poder fazer alguma coisa. Bota uma prótese. Sim. É, agora a gente tá falando da Wanda, eu tô vendo aqui o Pietro. O que você achou, Cofre do Ultra, do Pietro, a primeira impressão aí? Mostrou rapidamente a velocidade dele, o que você achou? Rapidamente a velocidade. Olha aí. Eu não consegui ver ele direito, só tive de olhos pra Wanda. Tô fodido, eu preciso ir embora pra casa. Ah, mas viado. Sam, vai tomando com o Madruga, o que você achou lá do Pietro? Cara, achei que só mostraram ele pra poder. Só mostraram ele em ação mesmo pra poder bater o que tinham feito no filme dos X-Men. Que é pra dizer, o nosso também corre, fazer alguma coisa assim. Porque ele nada é a mesma coisa nesse trailer. Pois é, né? Não mostrou quase nada dele, né? Sim. Agora também tem esse problema. Você falou aí dos X-Men. Agora a Marvel ficou também com esse desafio na mão, que é porque o Pietro do X-Men, apesar do visual dele escroto, ele ficou muito bom, a cena dele. Foi uma das mais elogiadas, né? E aí, sim, a Marvel não pode fazer menos que aquilo agora. Por isso que eles devem ter só mostrado isso assim, nossa, também vai estar maneiro. E não mostraram muito ele pra deixar tudo pro filme. Pois é, no... assistam, se vocês estão em dúvida qual será o melhor Pietro, venham assistir no cinema. Sim, pra não ter... Sim. Pra os negros já não ficar muito em cima. Não, mas isso tá estranho, não tá sei estranho, o quê. Tá estranho, o Fox foi melhor, não sei o quê. É. Pode ser. Sinceramente, desde o início, eu acho que não valia nem a pena ter colocado os dois irmãos. Porque, pra mim, colocar personagens que você não pode explorar bem o personagem, pra mim, não serve. Se você botar dois irmãos mutantes, que você não pode dizer que eles são mutantes, nem pode dizer quem é o pai deles, que é muito mais foda do que eles... É, sim, pra mim, não é? Pra mim mesmo não. Algo parecido lá com o da Fox que já tá valendo. E o Gavião Arqueiro? O Gavião Arqueiro vai ter importância nesse filme, Madruga? A única cena que aparece dele é ele todo de preto correndo na neve. Eu tô vendo aqui agora. Parece que ele vai ficar numa unidade destacada. Ele deve ser, enquanto o pessoal tá lutando, enquanto os poderosos estão lutando contra o Tron, o Hulk, cuidando da merda da cidade, ele deve estar indo invadir a base do que soltou o Pietro e a Wanda. Sei lá. O Barão Von Strucken. Acho que ele deve estar junto com o Nick Fury, então, porque como eles estão num ambiente gelado e tudo mais, talvez deva ser aquela base na Europa da Hydra que o Nick Fury falou no final do Capitão América 2. Sim, pode ser. É, porque vocês lembram que no primeiro filme, depois do filme, ele deu a chaque de Bambi lá, que ele disse que queria uma participação maior, né? Uhum. O filme fizeram algo que... A participação dele não foi como ele queria, porque a metade do filme ele ficou do mal, né? Sim. Ficou malvadão. E aí... Ele ficou dando a chaque de Bambi depois, dizendo que ali não era realmente a participação que ele queria. Então, a Marvel meio que vai dar uma regada e vai dar uma participação pra ele decente nesse segundo. Que merda, hein? Eu acho que vão dar participação decente e final. Eu acho que o Arqueiro roda nessa. É? A Viva Negra pode abrir o corpete. Aí, ela ganha automaticamente. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz? Obrigado. Porra. Obrigado. Ela vai seduzir um robô com as tetas dela. Muito bom. Cara, eu acho que é por isso que pelo menos o... Eu acho que pelo menos o arqueiro deve rodar, porque devem botar ele nessa base lá. E ele vai, tipo, ir pra uma missão suicida, se sacrificar pra não deixar uma merda maior acontecer. Acho que eles não vão matar a Viúva Negra, porque ela tá com... Porra, ela é uma das grandes ali. De popularidade da galera. Todo mundo gosta dela. O arqueiro é uma qualquer coisa. Não. Acho que eles vão matar o arqueiro, mas vão deixar a viúva. E também é o seguinte, se matarem a viúva, eu ia dizer, mataram logo a mulher, né? Sim, deve, aí vão falar que o cara não gosta de mulher, só gosta do Batman. Se fosse o filme do Brian Singer, tudo bem matar a mulher, porque, né? Só não pode matar o Hugh Jackman, porque o Hugh Jackman tem que aparecer no filme seguinte com a bundinha na rua. Sim. Primeiro sem camisa, depois com a bunda de fora. Impressionante isso. Filme do X-Men com o Hugh Jackman, você já sabe que ele vai aparecer nu. Aqui é o Wolverine falando. E tem uma cena com as meninas também que ele parece nu, sem camisa, tomando banho. Pra que isso também, né? Ah, tem que mostrar, né? Agora a Viúva Negra e a Feiticeira Escarlate não tem cena tomando banho, não é? Putaria é isso mesmo, tem que mandar putaria mesmo. É pau no cu o tempo todo. Pau na chota, mulher chupando mulher. É, meio realmente, a do Gavião é o seguinte, ele tá correndo na neve e tem os pessoal, acho que o pessoal da Hydra, dando tiro de canhão nele. Sim, daquelas armas tecnológicas, tipo pois o Tesseract. E aí ele com a flecha vai destruir todo mundo. É. Ele vai pegar emprestado uma flecha do Arqueiro Verde, aquela flecha com a luva de boxe. Ah, né? Eu acho, assim, pelo trailer e pelas aquelas fotos que saíram logo no início, eu acho que o Arqueiro Verde... O Arqueiro Verde é que filho da puta. Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro, ele vai ser responsável por capturar os dois irmãos gêmeos. Sim, pode ser. Eu acho que vão dar uma importância pra ele nisso, né? Que é uma tremenda forçação de barra, né? Ele capturar o Mercúrio, né? Sim, mas eu acho que já tá na hora da gente falar da cena que todo mundo se importa, né? Que é a cena massa véio, que é Hulk Buster contra o Hulk. Você acha que vai começar essa cena? O Hulk, o Bruce Banner, vai ficar nervoso. Ava, é mesmo? Ava, é mesmo? Motivo. Eu não acredito nisso, eu não acredito. Não, mas porque a gente tá vendo, assim, um monte de vezes que tá indo lá, esqueci o nome do filho da puta agora, é quem é meu irmão do filho da puta que faz o Bruce Banner? Ah, eu não sei, tá lá o cara toda hora agasalhado, parece que meio que tá perturbado mentalmente. Talvez nisso daí tenha dado uma treta, assim, pra ele ficar nervoso. Talvez algum Tron tenha mexido com ele ou com alguma coisa assim. Ou até mesmo a questão da Hydra, porque vai ser a ameaça de Tron, mas terminou o Capitão América 2 falando que o problema era a Hydra. Eu acho que vai ser... Eu acho que é por aí também, viu? Eu acho que vai ser a Hydra tentando capturar ele. Como eles têm lá os gêmeos, talvez eles estejam recrutando meta-humanos pra fazer o exército, né? Contra o Capitão América. É, pode ser. Pode ser muitas coisas, cara. Mas o que importa mesmo é que vai ter a porradaria desenfreada e vai ser muito massa velho. E então, quem você acha que vai ganhar, Madruga? Essa briga. Ah, cara, no... Se fosse levar a sério no nosso coração, né? O Hulk com certeza ganharia. Mas como dificilmente vou botar o Tony Stark pra perder, cara, já que ele é queridinho da galera, então ele deve dar um jeito de deixar o Hulk inconsciente pra poder ganhar. Sei não, viu? Eu acho que o Hulk vai abrir. Eu acho que o Hulk vai abrir a Hulk bosta toda. Não, sim. O Tony Stark vai dar um chute na barriga do Hulk, que nem o Batman fez. Ah, mas o Tony Stark não tá com preparo. O Batman tem preparo, porra. Ou então o Tony Stark vai lembrar das aulas de Aikido que ele teve com aquela velhinha que derrubou o Hulk. Vocês estão totalmente equivocados. Todo mundo sabe que o início da briga é aquela postagem do Facebook com o Mark Ruffalo beijando a Pop. Como é o nome da mulher do Tony? Pepper Potts. Então, vocês não viram essa postagem do Facebook, não foi? Sim, o que fazer quando o Ricardão é o Hulk. É, aí embaixo tem o Tony Stark falando, Jarvis, prepare a Hulkbuster. acho isso bem mais convincente do que qualquer teoria que a gente fez aqui antes. É, com certeza. Se mostrasse isso, eu acreditaria e sairia muito mais satisfeito do cinema. Não é? Cofre Dutra, vamos dizer que você perdeu a virgindade hoje. Isso não existe. E amanhã o Madruga pega sua mulher. Você... É, usaria Hulk Buster contra ele? Eu usaria um facão. Hulk, tá vendo, mano? Você demorar muito. É, o facão é mais difícil. Mas eu devia pra você fazer isso, não, que não vale a pena, não, o cofre do outro. Se você Madruga comeu ela, é bom que você come outra. Eu não ia gastar peixeira com Madruga Jackson. É, pode ver. O que mais? O que mais que tem no trailer aí, cofre do outro? Tem um velho barbudo que eu não sei quem é. Não sei se vocês viram. Velho barbudo? Depois da cena da porrada da Hulk, quando a Hulk Buster chega. Aí chega a mulher, a Viúva Negra na motoca. Tá o Mercúrio brigando contra o robô, a feiticeira, o capitão. Aparece um velho barbudo, mais ou menos em 1,32 do filme. Ah, sim. O maluco com a lateral do cabelo raspado, tipo, que tá... Pois é. Quem é esse puto? Não tenho a mínima ideia. Deve ser um genérico qualquer aí. E... Cientista. Quem vocês acham que vai ser os rivais desse filme? Tira no Tron, quem mais? Vocês acham que vão ter mais vilões antes do Tron? Barão Von Strucker. Que é o que já vem sendo preparado, que é a questão da Hydra, tem que fechar a questão da Hydra. É? A Hydra acabou nos Estados Unidos, mas ainda tá forte na Europa. Mas você acha que vão resolver isso no filme dos Vingadores mesmo, ou vão aguardar o terceiro filme do Capitão? Ah, cara, tem que resolver, pô. Ou pelo menos... Eles devem dar um grande baque pra derrubar essa base europeia aí, que tava com gêmeos, e depois no Capitão América deve fazer mais alguma coisa. Fechar o ciclo, porque acho que no Capitão América eles devem matar o Capitão pra botar o Bucky, aquele viadinho. Não, é Dick, foi mal. Sim. Eu ainda acho que não vão muito mexer nisso nesse filme, não. Vai ter que falar realmente, porque vai ter lá o Vostroque, e ele meio que vai dar o pontapé inicial pros gêmeos aparecerem. Mas eu acho que é o seguinte, sei lá, o Gavião vai lá salvar os gêmeos, não sei, ou vai capturar, tanto faz. Eu acho que vão meio que cagar pra ele o restante do filme, pra ele voltar no Capitão América. Cara, mais uma cena que eu vi aqui passou. O que vocês acham que vai acontecer pro o escudo do Capitão América tá caído e rachado no chão? Diga aí, Kofi. Cara, sem parecer óbvio, mas deve ter tomado uma... Deve ter defendido de alguma cor muito forte, assim. Que aí é aquela questão do Tron, né? Por exemplo, ou até mesmo do Hulk, quem sabe? Ou então, finalmente, aquela porrada que o Thor deu no primeiro filme e fez efeito, né? Não, o escudo do Capitão é tipo do Chiril, é inquebrável e só anda quebrando. É inquebrável até que alguém se lembre desse fato e quebre ele só pra provar que não é. Pois é. Cara, eu tenho uma teoria dessa cena aí, Madruga, que não só é do lado do escudo do Capitão, tem o martelo do Thor caído. Eu acho o seguinte, que ali é um sonho do Tony Stark, é uma visão, meio que uma visão. Até aquela primeira cena que aparece o Tron todo acabado, eu ainda acho que ali não é uma realidade. Eu acho que é uma visão do Tony Stark do que pode acontecer, da cagada que ele fez, o que pode acontecer se ele não agir, até porque no terceiro filme mostra que o Tony Stark meio que se aposentou. Ele não quer saber mais de Homem de Ferro, nem de Vingadores, nem de porra nenhuma. Acho que deve ser... Vai, fala. Não, pois eu não sei visão. Droga. eu não sei se deve ser uma visão mesmo, assim. Porque até mesmo... Puta, meu, que merda, né? Se for uma visão. É que nem ele, sei lá, botaram aquela cena do Homem de Ferro 3 dizendo que o... Esqueci o nome do filho da puta agora. O cara lá ia destruir tudo. Chegasse no final, era tudo uma visão. Não foi, não aconteceu nada. Pegadinha no balão. Ai, ai, ai. Avestruz, avestruz, avestruz. Ai, foi igual o filme do Crepúsculo. Que acontece uma batalha inteira e no final você descobre que foi tudo uma visão. Nada daquilo aconteceu. Pois é. O povo que me contou isso, eu não assisti não, viu? Sim. Eu já ia perguntar como é que sabe disso. O povo me contou que no final todo mundo morre. Mas aí, na batalha final, todo mundo morre. Mas depois mostra que foi tudo uma visão. Ninguém morreu, todo mundo tá bem. Nem do mal, nem do bem, ninguém morreu. Que bosta de filme. Cara, te esperava o quê de Crepúsculo? Encerrou com chave de merda. O povo gostou. São menino ainda. Vamos quebrar o escudo do Capitão América, caralho. Aí vai voltar que escudo no filme do Capitão dele, no filme dele mesmo. Cara, isso pode ser duas coisas. Ou eles usam isso pra poder falar sobre o Pantera Negro, que ele vai ter que ir atrás de mais Vibranium pra poder fazer outro. Aí vão botar todo aquele plot de Wakanda, essa parada toda. Ou vão tacar o foda-se pra isso, voltar pros anos 90, ele vai usar um escudo de energia. Vai ter aquela cena que ele vai estar montado no míssil? ia ser foda, hein? Do Capitão América? Aí teríamos que ter uma participação do nosso querido Liefeld pra poder reviver todo esse mágico momento das HQs. E eu acho que só um filme não seria suficiente pra isso. Aí é sucesso. Mas também o Capitão pode ser mais prático. Se o escudo dele quebrou, é só ele ir no mesmo lugar. Ir lá onde o Batman guarda o bate-escudo e pegar o escudo do Batman. Sim. E tá bem guardadinho, né? Batman, de onde você tirou esse bate-escudo, hein? Porra, de onde você tirou essa merda? Tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. Podia ser mais da onde. Sim, ainda vai chegar quentinho. É isso que quer dizer, vai chegar quentinho. Lá, acho que dá até pro o Capitão América guardar o escudo dele lá enquanto ele não tá usando, né? Deve ter espaço no mesmo lugar do Batman, né? Lá do Batman, né? Deve ter espaço de sobra lá dentro. Se tiver apertado, ele usa, ele guarda no mesmo lugar do Renan, do Renan, o acusador. Sim. Tá bom. Madruga, o que você não gostou do filme? Ou do trailer? Ou do filme, filho da puta? Teve alguma coisa que você não gostou ou tudo lhe agradou? Cara, não teve uma coisa que eu não gostei assim, porque tá tudo mais ou menos. Só tá, tipo, isso pode ser interessante, mas vamos esperar pra ver mesmo como é que vai ser, porque não, sei lá, a única coisa que me preocuparia é com a participação dos gêmeos mesmo. Vocês vão ficar muito jogados, porque pô, vai ter o Tron, vai ter o Hulk, vai ter coisas muito épicas acontecendo pra ter só os doisinhos fazendo alguma merdinha. Eu acho, daqui a pouco eu falo. Qual foi você? O que você teve alguma coisa que você não gostou do trailer? Primeiro, essa coisa de não aparecer o Barão Von Strucken. Porque eles prepararam o final. Cara, eles fizeram uma cena pós-créditos. Que por mais que tenha o Mercúrio e a Feiticeira, era o Barão Von Strucken falando dos planos da Hydra, cara. Eles deviam ter dado algum foco nisso. Não é possível que eles tenham falado isso pra. Ah, vamos cagar um pouquinho pra isso. É em Capitão América 3 a gente resolve. Só isso, não terem falado da Hydra. É, tá bom. Esqueci o que ia falar agora. Idiota! Que merda. Mas com certeza vai aparecer, porque apareceu no, na cena pós-crédito lá do Capitão, né? Pois é, mas é que nunca se pode confiar na Marvel. Ah, então... lembrei. Uma coisa que, não que eu não gostei, mas que vai me preocupar é exatamente esse que o Madruga falou. Que pra lançar dois personagens, são dois, não são só diretamente no filme de grupo, eu acho que com certeza vai ficar jogado. Que não vai dar pra explicar. Até porque a gente, na verdade, a dúvida maior é isso. Como eles vão explicar a origem desses dois, não é? Como vão explicar sem poder explicar. Sim. A merda toda é essa. Sim, só vocês inventarem. Acho que teve. Eles tiveram uma origem anterior. Ou ele era filho de alguém com outra pessoa lá que não era o Magneto. Aí depois descobriram que essa outra pessoa que ele era filho era o Magneto. Uma merda assim. Devem pegar essa origem. Que eu não sei muito bem, não lembro nem se tem. Eu vi um pessoal comentando que eles tinham outra origem antes de serem filhos do Magneto, lá no comecinho, quando eles começaram em Vingadores. Mas é o problema é que ele nem pode citar o nome Magneto, né? Sim, por isso, pois eles devem usar essa origem antes deles se descobrirem filhos do Magneto. É, pode ser. Eu vou ter que inventar qualquer coisa longe do Magneto. Que no final das contas vai acabar incomodando a gente de qualquer forma. Sim. Porque, falar dos filhos do Magneto sem poder citar o Magneto vai incomodar de qualquer jeito. Mas enfim, né? Tá bom. Vamos pra parte final agora do podcast. Madruga, faça aí sua consideração final sobre o trailer dos Vingadores. Ah, eu achei legal. Quero ver algumas coisas e principalmente estou doido pra ver a porradeira entre a Hulkbuster e o Hulk, porque vai dar muito espaço pra poder fazer o planeta Hulk e depois o Hulk contra o mundo. Não, cara, Hulk contra o mundo não. Pode matar o Hulk no planeta Hulk, cara. Tá bom, obrigado, Madruga. Cofre do outro, faça aí sua consideração final. Consideração final é, sei lá, chupa DC. Só isso. Tô envergonhado. E só mais uma coisa, o Guerra Civil tá anunciado pro filme do Capitão América ou o filme dos Vingadores? Porra! Cara, não, eu nem sei como é que ficou essa parada aí. Só vi aquela discussão lá do pessoal molhando calcinha lá, porque teve essa parada de Guerra Civil. Mas tá bom, né? Acho que já falamos tudo sobre esse trailer aí. Chega disso. Vamos para nossas leituras de comentários. Povo, sobe a música pra gente aí. Então, Cobre Dutra, venha pra gente aí os comentários da nossa filial Dart Chief, com a ausência do nosso estagiário amigo Nel. Por favor, venha aí os comentários do Dart Chief pra gente. Aqui no post, Carnificina é o novo justiceiro da Marvel, que não fala nada do justiceiro, pra começar. Mas aqui o Dictator, caralho. É o novo nick do o Plan. Dick tem o Planovski mandou: limpa o meu cu com essa revistinha. É sério isso? Cara, manda o link. Tá bom. Ah, tem outro comentário? O Inacreditável Neo comentou: desperdício de papel e o meu computador tá muito lento, desculpa. Não tô conseguindo nem abrir o HQ Fan pra poder pegar os posts de lá. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz? Obrigado. Ah, Madruga, tem comentário aí? Tem um aqui no post que eu fiz lá sobre aquele joguinho que parece que foi um estagiário aqui do HQ Fan que autorizou sair, aquele Fist of Jesus, que é um beat'em up que acontece se a ressurreição de lá não tivesse dado errado, ele tivesse virado um zumbi, aí Jesus ia ter que sair na porrada com todo mundo. Caralho. Pra poder resolver. Que pra começar, esse post é mais errado. Esse post é mais errado que existe. Sim, cara. Esse post é muito bom. Aí tem um comentário muito espirituoso do Povo Aranha, dizendo aqui: se o cara que aprovou esse game não trabalha aqui, a gente deve contratá-lo imediatamente. Tem outro aí? Tem. No último podcast, do Batman vs Homem-Aranha, teve um comentário aqui do Hipster da Nova Geração. Meus parabéns ao Lucas pelo pai descolado e meus pêsames pela mãe chata. Aí, pessoal, eu entrei aqui, não quero falar putaria pra vocês. Eu sou a mãe do Lucas Rodrigues. O povo respondeu a ele também. Leu o comentário do povo. Por um instante, achei que era minha mãe. Aí veio o Todd. Você não foi o único, povo. Não foi o único. O JJ também respondeu ao povo. Ele botou, não foi mesmo. Não, mas o JJ respondeu. É o que o povo respondeu. Por instante achei que era minha mãe, o JJ. E você não é o Lucas? Ele já botou, será que sou? Será que... Ah, esse povo é fofarrão, viu? Tem outro? Tem mais algum? Não, aqui lógico. Tem no meu... Então fala aí. Eu tenho aqui. Diga. No meu próprio post, porque eu sou uma estrelinha, né? Egoísta. Aqui tem um comentário aqui do Evandro Louco, no post do Opinion Zone. Peli, Madi, Madoka Mágica. Tem aqui o Evandro Louco falando: história sinistra pra cacete, o anime é muito bom. Tem o Todd, esse viado, olha, comentando: esse mangá é doentio. E agradecer aos amigos por terem deixado eu usar o Madoka, o Godoka Mágica, né, no post. E aqui também um comentário do JJ no podcast, dizendo: essa foi fácil. Até com o Neo defendendo, o Batman venceu. Olha só. Pois ele ouviu o podcast errado, porque o Batman perdeu. Pois é. Ou ele ouviu da maneira que quis, né? Ele interpretou do jeito dele. Pois é. Tem mais algum? Aqui, deixa eu ver. Eulocon. Já leu o Richard? Deu Eulocon? O Richard não tá no podcast, não, chefe. Idiota! Ah, então pronto. Tá chapado, né? Puta, filho da puta. E é novo, viu? Imagina essa porra se fosse velho. Não é? Eulocon comentou no podcast: não sabe o que fazer com a tábua cheia de frios com uma piranha, Todd? Tô envergonhado. Porra, aí, alguém sabe? Aí eu não faço a mínima. Quer dizer, eu não ia saber nem fazer o que fazer com a piranha. Diga mais, uma piranha. Mas teve resposta aí, teve resposta. Deixa eu ver. Tem um tal de Todd que respondeu: pra ser sincero, ainda não sei. Acho que vou perguntar ao sábio mestre. E aqui o Richard Pinto respondeu: depois não sabe porque só pega as minas uma vez. E o povo respondeu ainda: o Richard, e precisa de mais de uma vez? O povo na dúvida, porque ele não sabe, né? Pois é, nem eu nem o povo podemos comentar sobre isso. Pois é. É preciso pegar mais de uma vez, Coffee? Eu queria só uma vez. Cara, você que não há necessidade, que se você pegar mais de uma vez, elas confundem as coisas e acham que é romance. Então, comeu, como diz aqui, pegou madeiro, tchau. Pegou madeiro, pegou madeiro. Amor é amor, romance é romance, um lance é um lance. Pois é, né? Não tem. Se você come mais de uma vez, ela acha que é romance, já quer pedir anel de casamento e a porra. Então, povo, respondendo a sua pergunta, não é preciso pegar mais de uma vez. Então... Terminou ou acabou? Ou tem mais um? É, tem nada mais não aí. Pode vir me limpar, papai. Tá bom. Então, esses foram nossos leitores de comentários, tanto da nossa filial Dart Chief, quanto do nosso próprio site, HQ Fan. Então, vamos para o nosso melhor quadro, Sobe o Mestre Responde. Povo, faz seu trabalho aí, por favor. Então, começa aí, Madruga. Leia a primeira aí pra gente, por favor. É, só gostaria de dizer antes que eu acabei de ver uma notícia aqui que me deixou muito triste. Outra professora americana foi presa por fazer sexo com um aluno. E aqui no Brasil tem isso? Não tem, cara. Puta que pariu. Olha o gol da Alemanha. Porra. É muita tristeza, né? Muita derrota no Brasil. Nem pra isso serve, né? Professores gostosos e se aproveitaram de alunos, né? Porra, não é, cara? Nem professora gostosa. Pô, cara, na minha faculdade, o professor gostosa pra caralho. Eu queria que você aproveitasse de mim. Ai. Ah, que tristeza. Mas vamos lá. Cadê aqui o... Olá, o Mineirinho Cheiroso perguntou. Mestre, agora que a eleição acabou, qual vai ser o assunto dos chats do Facebook? Voltará a ser a virgindade dos jovens redatores? Aí o mestre... O mestre em toda a sua sapiência responde, sim, os virgens merecem. Você quer que volte esse assunto, Cofre Dutra? É, fazer o quê? Eu ainda não consegui botar ele pra trás. Vai que alguém sente pena, né, ou caridade e tenta lhe ajudar, né? Leitor da HQ Fã? Não. Mas tá, vai, lê a próxima aí. Eu leio Oitava de Frios do Nilson, que seria usada na noite de dominação do Canego, perguntou, mestre, tudo bom? Olha só, mestre, só vim aqui dizer que sou a Tábua de Frios do Nilson e eu vi no podcast passado que alguns aqui não sabem qual seria a minha utilidade na comilança do Canegozinho. Na real, mestre, nem eu sei como pervertido do meu dono iria me utilizar. Mas isso não tem importância, já que o Nilson desistiu do Canego e me deixou de lado, sem nenhum outro objetivo. Então, mestre, o senhor não estaria interessado numa tábua de frios para fazer uma putariazinha junto com os seus cavaleiros de ouro, ovo-aranha e cofre do Ultra? Ai. E mestre, valeu, Todd, me fez falar isso em voz alta aqui em casa. Perfeito. Tá. E aqui a resposta do mestre em caixa alta, ou seja, interpreta como se eu estivesse gritando. Os jovens de hoje não sabem as técnicas sadomasoquistas. Olha aí. Claro, mestre. O mestre das habilidades das putarias. É, como, né? Não sei, mas enfim. Ele é mestre, ele sabe tudo. E agora, aos 45 do segundo tempo, entra o nosso estagiário amigo Evenel. Evenel, se apresente aí, por favor. Isso é uma bichona! E amiguinhos? Ô, Evenel, só pra dizer que sua participação não foi totalmente inútil, fala aí rapidamente o que você achou do trailer do filme dos Vingadores. Boa. Achei legal, só que achei, como eu fiz um post a respeito, no final eu disse que achei... É um pouquinho mais do mesmo, eles vão lutar contra um monte de soldados genéricos, né, e tal, mas, porra, tá foda ainda, tá foda. Ainda empolga. Você gostou da Viúva Negra? Sempre gostei. Ainda mais agora que vai ter a Feiticeira Escarlate, né, então, olha. Mulher sempre é boa. E da cena do Thor tomando banho sem camisa? Olha aí, eu... Cara, sei, né, vale tudo. Vale tudo, Madruga. Só não vale dar o cu. Fala o resto da atitude. Vale. Só não vale dar o cu. Então não gostei, não. Ô, Léo, então... Vai. Você quer algum comentário do Dart Chief? Não, eu não separei nada, não. Ótimo, que a gente já leu mesmo. A gente falou do Dart Chief mesmo, os comentários. Pô, obrigado aí pela... A gente tá lendo lá do posto avançado. Nosso filial. Ô, Léo, então baixa aí o submestre pra você ver pra gente. Eu estou abaixando agora. É a terceira pergunta, né? Cremilda, antiga anônima, perguntou. Não. A Cremilda, antiga anônima, a da saga. A da saga. Oi, mestre. Vejo que nós, Porra, Kaimida otaka? Caralho. Oi, mestre. Vejo que nós otakus não estamos muito felizes, pois um dos mangás e animes mais legais de todos, o Naruto... You are my friend! Credo. Está acabando, e isso me deixa muito triste. Sabe, mestre, toda vez que assisto esse anime, fico imaginando o senhor igual ao Kakashi, todo sensual aquela máscara, e depois me beijando. O senhor também está triste com isso, mestre? Aí a resposta do mestre é, pergunta pro Madruga, ele que curte o Gai Sensei. E aí, Madruga? Você curte o Gai Sensei? Porra, Gai Sensei é mito, cara. Ele e o Rock Lee são os dois personagens que prestam da parada. São os personagens que valem. A Cremilda mostrando gostos duvidosos nesse momento. Deixa eu ver quem é Gai Sensei. Ela escreveu certo, Gai? É isso mesmo, Madruga? Sim, é isso aí. Gai Sensei é aquele cara do cabelo tigelinha, né? Eu assisti acho que eu assisti uns 5 episódios desse Naruto. Lógico que eu não gostei, mas eu achei esse cara legal. Assim. É o Gai Sensei. Ele é o alívio cômico do desenho. É, eu achei legal. Cara, é legal que esses animes, que normalmente é bosta, nenhum deles ganha do He-Man. normalmente os personagens mais legais, eles não aparecem muito. Eu acho engraçado isso. Sim, cara. Porque num mundo onde você tem neguinho soltando fogo pelo cu, com o demônio da raposa de não sei quantas caudas presa dentro dele, não sei o que, cara, um maluco que chega e fala, vou tampar todo mundo na porrada sem usar poder nenhum, cara. Você tem que respeitar esse cara. É foda. Pois é. É melhor que o Batman. Sim. Mas tá bom. Madruga, lê a próxima pra gente, por favor. O Canego perguntou. Canego. eu acho que é ele mesmo, viu? Sim. É nós que voa, bruxão. Fala, guru. Só queria saber se o tal Nilson já parou de ir atrás do meu reto. Tô me escondendo na bagunça do meu quarto há meses esperando que ele me esquecer. Hein, sabe, mestre? E a resposta? Ah, o mestre responde. Se ele não comer, o Neo vai comer e... Com certeza. Como é? Comer. Ô, Léo, você vai comer, com certeza? Eu já falei pro Canego, tô de olho naquele rabo ali faz tempo. Olha aí. Então, se o sábio mestre tá dizendo não, então você tem uma boa chance, viu? Beleza, vou aproveitar. E não vai ser uma comida normal, porque vai ser uma comida com dois R's. Vai ser uma comida. Vai ser comer. Comer. Tô só esperando o Canego se desintegrar sair da toca, que... Ai, tá bom. Cofre do Ultra, vem a próxima. Aqui o comentário do Ucueca Nakam perguntou: mestre, pausa, porque ele fez uma pausa gigante na pergunta. Mestre, atualmente só ando pegando barangas. Será porque não sou um jogador famoso, igual em marketing? Três interrogações, né? Não, aí o mestre, na sua experiência de pegação, né? Não sei, só pego gostosa igual a Cremilda. Não, lê certo. Ele não escreveu, só pego. Desculpa, eu não consegui. Não sei, só pego gostosa igual a Cremilda. Mestre, tá pegando alguém? Porra, então... O mestre tá enganando a gente, então ele e a Cremilda já se conhecem. Ah, Luiz, não tem um filho que veio do futuro e tá no passado? Ah, verdade, eu tinha esquecido esse detalhe. Então... Filho do futuro, pretérito perfeito. Então, como a Cremilda também disse no outro podcast, o mestre tem o dom de entrar nos sonhos. Então ele já entrou no sonho da Cremilda. Sim. Ele já entrou na Cremilda, se duvidar. Qual produto? Você já pegou alguém? É necessário responder isso agora? Então não. Tá bom, obrigado. Neo, vê aí a próxima pra gente. O verdadeiro Robin perguntou. Verdadeiro, olha só. Vocês estão conhecidos agora. Assim, a última vez o verdadeiro Batman mandou uma pergunta pra gente. Agora é o verdadeiro Robin. Olha aí. Mestre, aqui quem tá falando é o Dick Grayson, o verdadeiro Robin. Mestre, andei ouvindo os podcasts recentemente e descobri que meu parceiro está muito interessado nesse tal de Renan, que até já mandou uma cartinha pra cá diante dessa biba, digo, esse cidadão. Não entendo, mestre. Nós éramos tão felizes, fazia tudo o que ele me pedia, até me disfarcei de viado uma vez e fui pra uma noite a mulher do Coringa. Você vai se fantasiar como mulher do Coringa. Você vai se fazer passar pela mulher do Coringa. Você vai dormir uma noite com o Coringa. Você vai se fazer aliviado. Estou sem saber o que fazer, sabe, o mestre. Me diga, o que esse tal de Renan deu para o Batman pra ser tratado dessa forma? Olha aí, o verdadeiro Robin revoltado com o Renan. O mestre respondeu que deveriam lutar. Como é? Como é? Deveriam lutar as duas no gel na banheira do Gugu. Não, cara. Esse mestre anda muito doentio, viu? Eu acho que ele, não sei, eu acho que só a Cremilda não deve estar satisfazendo ele, não, viu? Mas o mestre disse que deveria o quê, Nel? Lutar. Pois ele tinha lutar, uma luta no gel, na banheira. Talvez isso aí não seja o que a gente esteja imaginando, né? Porque... porque tá diferente, não sei, eu não sei o que significa essa palavra. O mestre sabe, mas eu não sei. Eu acho que é isso mesmo, só que eu tive uma visão agora, né? Mentalmente imaginei o que essa luta e não gostei. Ah, tá bom. O cofre do Ultra, vem aí a próxima. O Polvo Escarlate perguntou: mestre, estou com medo. A cada dia que passa, meu irmão Polvo Aranha fica cada vez mais estranho. O ego dele não para de crescer. Ele quer porque quer mandar em tudo e passou a se referir a si próprio na terceira pessoa como um vilão de desenho antigo. O que eu faço, mestre? E o mestre, né, com todo o seu conhecimento sobre o nobre bacharel Polvo Aranha, respondeu: não, meu filho, o Polvo é um bom menino e virgem, então não corre risco, viu? Tá bom, Madruga, vem aí a próxima. Que a próxima também é de outro cara famoso. Pai do estagiário, aquele mesmo que mandou o pessoal do grupo do WhatsApp do HQFan continuar mandando putaria pro filho, perguntou: oi, mestre, sou o pai do jovem estagiário desse recinto e estou mandando esse questionamento para conversarmos de pai para pai, já que o senhor também tem um filho com a Cremilda, antiga anônima, que viajou do futuro e está no passado. Mestre, na semana passada fiquei preocupado, pois a mãe do meu filho entrou no grupo do WhatsApp pedindo para que não mandem mais putaria para ele. E isso não é certo, mestre. O menino já tem mais de 18 anos e, sinceramente, já acho ele meio estranho. Com um gentio duvidoso, se ele não ver as putarias, corre o risco do moleque virar viado. Putaria é isso mesmo, tem que mandar putaria mesmo. É pau no cu o tempo todo, pau na xota, mulher chupando mulher. Mulher pelada, Lucas tem que ver essas coisas mesmo, senão ele vai virar viado. Não que tenha nada contra, mas sabe, antes ele comer bundas do que dar a bunda. Então, sabe, mestre, queria perguntar, o senhor também curte essas putarias? Bola periquito o tempo todo, mulher chupando mulher, bola sendo acariciada, o senhor curte essas coisas? Ai, ai, e a resposta? Resposta do mestre foi: sou o sábio guru porque não participo dessas coisas. Só entrar na essa putaria, eu vou perder o pode seres do sábio mestre. Não posso. Como é? Essa resposta aí ficou bem... enigmático. Exatamente. Nós ignorantes não entenderemos, eu acho. Sim, mas o pai... O pai do estagiário, aquele mesmo que mandou o pessoal do grupo do WhatsApp do HQFan continuar mandando putaria pro filho, ele entendeu, cara. Ô, cofre do Ultra, você tem mais de 18 anos? Tenho. Pois é. Aí fica a dúvida, quem é o pai de quem aqui? É o pai de quem, esse? Temos três jovens estagiários aqui acima de 18 anos. Olha aí. Mas enfim, né? O mestre, então, ele não curte essas putarrias. Sim, sim. Ele até enfatizou com dois R's, putaria. Putaria, os podseres dele, ele não quer perder. Sim, exatamente. Será que alguma referência ao podcast? Pode ser que aqui é um de locais onde ele exercita sua grandíssima sapiência, então... Tá bom, então tá, né? Esses foram nossos sábios mestres essa semana, continue aí mandando suas dúvidas e... Verdadeiro Robin, a gente pode marcar um encontro seu com o Renan pra vocês resolverem esse assunto. Mas tá bom, é isso. Ô, Evanel, mas você quer deixar algum recado aí? Sei lá, acesse lá o Dark Chief e ouvam o podcast daqui do HQFan. talvez, eu disse talvez, não tô prometendo nada, talvez tenha um podcast essa semana. Também se não tiver não vai fazer diferença nenhuma, porque já faz tanto tempo que ninguém lembra dessa porra. E é só isso. E se algum de vocês tiver na hora à disposição, com certeza serão chamados pra gravar. Alguém aqui? Dos ouvintes? Não, de vocês aqui, dos ouvintes, né? Sei é lá. Porque você tá falando pros ouvintes, pô. Ah, era? Não, tá. Ah, bom, tá. Tá bom, obrigado. Cara, eu tomei uns remédios hoje, doido, velho. Aí eu tomei assim, sei. O cofre do outro também tomou, tá falando muita merda aqui. Ô, Madruga, você quer dar algum recado aí? É, essa semana eu participei lá do Zoação 40, podcast aí, parceiro aí do site, que nós falamos sobre os filmes da Marvel, né? Essa enxurrada aí que teve de revelações, que é a parte 1. Se tudo correr certo, a gente vai gravar um sobre a DC também. Então, curtam lá no Zoação 40, o podcast, quando sair. Quando lançar, a gente vai botar o link aí pra vocês conferirem. Beleza. Cofre do Ultra. Ah, eu não participei de nada. Então, só falar pra acessar o Carpinite Music, que saiu o clipe agora. Finalmente saiu o clipe agora. Tem meninas dançando no clipe, Cofre do Ultra? Tem meninas cantando. Já é alguma coisa, né? E também acessar o blog aí que eu participo, um tal de HQ Fan Beta. .blogspot.com.br, brincadeira, hqfan.com.br, tem resenhas, podcasts, notícias e uma porrada de coisa, só acessar. É, tá bom, não sei porque você faz essa piadinha no site, ninguém acha engraçado. É, mas tá bom. É, eu não tenho nem. Ninguém pediu pra fazer jabá essa semana, ninguém pediu pra dar recado, então não vou dar recado nenhum. Só avisar que o Richard Pinto, ele estava na chamada, mas como a gente perguntava ele, só respondia 5 minutos depois, a gente achou melhor tirar ele da chamada. O povo está viajando para os Estados Unidos, que foi embora do Brasil, que a Dilma ganhou. E o Renan estava na chamada, mas não apertou o botãozinho verde, como sempre, porque é muita tecnologia para ele. É, dito isso, eu vou agradecer ao Madruga Jackson. Valeu. Ao Cofre do Ultra. Falou. E ao Evenel pelos 5 minutos de fama. Beijo, Giovanni. Ah, é pra quê? Beijo, Sandra, então. Aline, Pan, beijo vocês todas. Beijo, Giovana. Vou gravar seu podcast amanhã. Então é isso. Tchau, até semana que vem. Madruga, dá stop. Povo, solta a música. Vamos para o alto, mas sem perder a linha. Vem popozuda, vem batendo palminha. Agora eu quero ver geral gritar. Opa, aí no salão eu quero ver você rodar. Roda! Mexendo com a cabeça, popozura doida, vê se não esqueça. Dá uma rodadinha, mexendo com a cabeça, popozura doida, vê se não esqueça. Dá uma rodadinha, mexendo com a cabeça, popozura doida, vê se não esqueça. Dá uma rodadinha, mexendo com a cabeça, popozura doida, vê se não esqueça. Mão na bundinha, e dar aquela quicadinha, vai quicando, vai. Agachadinha, rebolando, rebolando, vai, vai, vai. Mão na bundinha, e dar aquela quicadinha, vai quicando, vai. Agachadinha, rebolando, rebolando, vai, vai, vai. Mexendo com a cabeça, popozura doida, vê se não esqueça. Dá uma rodadinha, mexendo com a cabeça, popozura doida, vê se não esqueça. Dá uma rodadinha, mexendo com a cabeça, popozura doida, vê se não esqueça. Dá uma rodadinha, mexendo com a cabeça, popozura doida, vê se não esqueça. Mãos para o alto, mas sem perder a linha. Vem popozuda, vem batendo palminha. Agora eu quero ver geral gritar. Opa, aí no salão eu quero ver você rodar. Roda! Dá uma rodadinha, mexendo com a cabeça, popozuda doida, vê se não esqueça. Dá uma rodadinha, mexendo com a cabeça, popozuda doida, vê se não esqueça. Dá uma rodadinha, mexendo com a cabeça, popozuda doida, vê se não esqueça. Dá uma rodadinha, dá uma rodadinha, dá uma rodadinha, dá uma rodadinha, dá uma rodadinha, dá uma rodadinha. Dá uma rodadinha, mexendo com a cabeça. Dá uma rodadinha, mexendo com a cabeça. Popozura doida, vê se não esqueça. Requebra, vem e vai. Desce que desce, requebra, vem e vai. Sobe. faz que gracinho. Com a mão no pescocinho, desliza pro peitinho, escorrega pra cintura, eu disse, põe no joelho. Bem alto com marquinha assim, uga, uga, uga, cadê?